passando para o início de descida. Controle, o Guardião 07 para retorno a Salvador. A intenção é um toque arremetida no heliponto do centro administrativo. Já descendo para 500 pés. Confirmando, o senhor vai quer realizar toque arremetida no CAB, centro administrativo, e após prossegue para Salvador? Afirmo. Copiado. Prossiga para a área do centro administrativo, o Guardião 07. Desça para 500 pés e aguardando novas instruções. 500 pés, aguardando novas instruções, 07. Oxalé 6200, estabilizado. Oxalé 6200, complete a aproximação, torre 186. 186, obrigado. Autorizado o LS X-Ray para o 4060. Afirmativo, 4060, complete para 2000 pés, reposta estabilizado no LS. 2000, 4060, informado. Guardião 07, devido às aproximações para Cristo 0, mantenha o setor e aguarde para conseguir o toque arremetida. Confirme para o Guardião 07, mantém espera aqui. Afirmativo. Tá, mantendo espera. Flip 5220, redução para 2109, 210, desça para 2000 pés. 2000, reduzindo 2105, 220. Juliette Serra Tango, prossiga na proa do aeródromo e reporte para início de descida. Desça para 1.500 pés, ajuste 1.017. Já estamos fechados e prontos aqui. Vamos ter que aguardar? Gente, eu vou no 2.600. Tá na autorização. Guardião 07, mantém ainda o setor, aguardando para prosseguir. Mais um minuto será autorizado prosseguir para o toque remetido no CAB. Afirmativo, na sua escuta, aguardando. Utilizado LS X-Ray 4060. 4060, complete a aproximação, torre 1862. 1862, 4060. Salvador, é o Papatango, Nova Brank Mike, de Ilhéus para Salvador, passando agora através de Vera Cruz a 1.500 pés, ciente da informação Papá, para regresso. Nova Brank Mike, mantém 1.500 pés, proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Proa de Paris para regressar no corredor Interlagos, o Papatango, Nova Brank Mike. Guardião 07, prossiga para o toque de arremetida, e reporte para o retorno. Guardião 07, autorizado, prosseguir para o setor do CAB, para o toque arremetida. Afirmativo, interesse autorizado, seguindo com proa do CAB agora, o Guardião 07. Guardião 07, após o toque e a arremetida, o senhor prossegue com a proa sul para interceptar ali no litoral. Afirmativo, arremeterá com a proa do litoral, Guardião 07. Follow Channel 6200, bom dia, Fox para a Alfa. Alfa Juliette, portão 36200. Chegada, Mari, corrigindo chegada, bom, ajuste em Salvador, 0 na 7. Está autorizado, ILS? Autorizado, 5220, reporte estabilizado. Para estabilizado, 5220. Comando, bom dia ainda, né? De novo, está na cara agora, né? 140, só preciso de autorização para aqui. Agora, obrigado. Cara, mantendo 500 pés sobre o terreno. Copiado, Lima, Delta Lima, prossiga a Feira de Santana, 500 pés, e quando possível, estimado para o pouso. Dá presente mais 2 horas, senhor. Ele vai fazer o sobrevoo em Feira de Santana e retorna. Dá presente 2 horas. Copiado, sobrevoo em Feira de Santana. Tempo total de voo, 2 horas. Firmo, grato. Lima, Delta Lima. Solo Salvador, é o 6200, o comandante está perguntando aqui quais são as instruções para táxi após a alfa. Muito obrigado. Juliette para o 36200. Bom dia, obrigado. Lima Delta Lima, você vai acionar 0135 no código Transporte. Já acionado, 0135, Lima Delta Lima. Copiado, infelizmente eu recebo 0137, vamos aguardar então 0135. Gente, foi passado 0137 para mim pela torre, aí acionei agora o 0135. Afirmativo, então vamos aguardar uma nova varredura do radar. Varredura Chanel 6140 já cobriu o pessoal lá do despacho para mandar uma DLA para vocês, que ainda chegou, tá bom? Confirmado, copiado, Guardião 07, confirmando, retorno agora para Salvador. Negativo, a gente vai necessitar fazer novos testes aqui na sua escuta permanente, eu mantenho inicialmente através de sua sua 500 pés. Sem problema, na escuta permanente. Rogério no 3, está pronto para o pushback acionamento. O 4207 prossiga para o 0, para 4.000 pés, 1.097 ajuste. 4.097, 4207. Como Salvador, o TAN 3191, solicita sinceramente um dos motores na posição, está no gate 6. Mara 3191. Front Juliette, prossiga para o nível 050, 50. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, controle, prossiga. Está passando agora o através de da Pituba, mantendo ainda, mantendo agora 1000 pés. A intenção é, quando autorizado, é livrar ali o setor do farol da barra e aproximar para o aeródromo de Salvador, mantendo a final da 10 para a verificação do VOM aqui da aeronave. Copiado, Guardião 07. Porém, devido às aproximações de aeronaves comerciais, o estimado para ser autorizada a sua aproximação seria de mais 20 minutos. Afirmativo. Obrigado, mantenha o setor aí do farol da barra na escuta permanente, Guardião 07. 07, eu vou coordenar que chamarei o controle novamente aqui a 2 minutinhos. 2 Salvador, Papatango, November Mike, no través de Paris, com proa da rotatória. Mantenha a proa da rotatória e reporte a mesma, November Yankee Mike. Será a proa da rotatória e reportará na mesma, o Papatango, November Mike. Patin de Alfa, quando lá 18,6, B17, 9,2,0. A intenção do Guardião 07 é seguir para Veracruz na sua escuta. Copiado. Veracruz, não há problema. Livre frequência 2345. Pode chamar para o coordenador local. E ao retornar, chame o controle, Guardião 07. Retornar, chamará o controle. Manterá a frequência 2345, Guardião 07. Obrigado. Lima, Delta Lima, livre frequência, não há tráfego a reportar, até o regresso. Alô, 3191, está pronto para o pushback. Estava confirmando para o 3191, é o Gol que passou à nossa direita agora? Ok, grato. November Yankee Mike, mantenha a proa da rotatória e para ingressar no circuito, chame a torre em 1186. Esperando a proa da rotatória, chamar agora a torre em 1186, o Papatão November Yankee Mike. Falou, 6140. Chegou alguma coisa, senhorita, no nosso DLA? Ah, é a CHG, maravilha, você não foi escuta, tá? Obrigado. Maravilha, obrigado. Salvador, Rochonet 62, 55, informação Papá. Salvador, Oceanair 6255, boa tarde. Boa tarde, 6255, décimo 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, possibilidade de coordenar proa de Duna ou proa ITAP? O 6255 autorizado, proa de ITAP. Autorizado ITAP, 6255, grato. Controle, muito boa tarde, Gol na 260. Batalha, campo Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, mantém a proa do aeródromo, chame agora a torre em 1186 para ingressar no circuito. Positivo, 1186, Salvador. Gol no 260, contato na decolagem, suba ao 390, sai da Puca. 390 na Puca, Gol na 260. Para 3 mil pés. 3 mil pés, o cara toca de neve. Utilizador 4207. 4207, complete aproximação, torre 1186. 1186. Salvador, 6140 de novo. Ao 55 se ele foi passado a DLA. Vamos lá, tchau. Tchau. Charlie Foxtrot Juliet, sob vetor, esquerda, proa 360, limite 15 milhas, após Duna. Esquerda 360, Charlie Foxtrot Juliet, limite 15 do Guardião 07, reporte então no farol da barra. Curva à direita 060 para interceptar o localizador. Desça para 2 mil pés, um ajuste no 0 no 7. 060, 2 mil pés no 0 no 7. Air Fox Juliet. 260, chame Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, de negativo 12545, gol 12260. Solo 3191, acionado, pronto para táxi, 97 a bordo, 3 horas 25, alterna com... É, 97 a bordo, 3 horas 25, alterna com... Salvador, Yankee Serra. operar 20 milhas livrando a CTR, né, César? Charlie Foxtrot Juliet, Pro de Duna, para interceptar o ILS, reporte estabilizado. Ele é Pro de Duna, reporte estabilizado. Salve, Salvador Webjet 728. Mantenha 050, desse mantenha 050, chegada Mari. 050 Mari, 6740, possível Proa de Duna. Negativo Duna, Proa de TAP. ITAP, ciente, 6740. Obrigado, bom dia. Salvador, tá 3898.